Givanildo Costa, comunicando. O Esperanto é uma ideia verdadeira e, por corresponder a uma verdade moral e prática, não pode morrer nunca. Prova-o a sua sobrevivência, as duas guerras mundiais e as perseguições violentas, como as que se moveram e moveram o nazismo na Alemanha e o regime de Stalin na União Soviética, quando o simples fato de alguém ser esperantista era culpa suficiente para ser condenado à morte. A aparente penumbra em que vive o Esperanto resulta de que ele requer uma receptividade que a maioria da humanidade ainda não tem. Sob esse aspecto, o Esperanto hoje lembraria a semente enclausurada no solo, aguardando apenas condições favoráveis para desabrochar em sua plenitude e prestar ao mundo o grande serviço da comunicação fácil e neutra. No entanto, os que já possuem aquela receptividade e estudam a língua internacional não desperdiçam seu tempo, porque integrando-se no mundo esperantista, podem colher, desde logo, as vantagens que no futuro serão patrimônio coletivo da humanidade. Esperanto, essas ideias positiva, cai charge respondas al morala que practica vero, de povos morte nenia, tion pruvas dia posivivado al du grandai militoi, cai al perfortai persecutoi, quiai tiui fare de nazismo in germanoio, cai stalinismo in sovietnuio, quie la simpla esperantistezzo esses culpo sufficia por condamni iun al morto. La duon membro quia vivas esperanto resultas de la facto che di postulas sentemon quion la plimulto de la homaro ancora ne possedas. La tiu aspecto esperanto nun tempe memorigas la semon enfermita tere in la attendo de favorai condicioi por burgione en sia plenezzo cae presente alla mondo la grande servo de la intercomunicado facila cae neutrala. Tamen, quiu iam possedas tion sentemon cae studas la internazia lingua, tiui ne misusas sia in tempo, char aligiante alla esperantista mondo ili tui povas riceve la vantaggio in che o estonte faridios collettiva ravaggio de la Romar. Pequeno trecho do livro Esperanto sem Preconceitos, concebido pelo escritor esperantista brasileiro Walter Francini, publicado na obra do mesmo nome, em português e em Esperanto. Malgranda texto de la libro Esperanto sem Antaujudio, Verquita de la Brasila Esperanta Verquisto Walter Francini, publicita em La Verco de la Samanomo, Portugalica Esperantilingue. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse bonantagon, né? Bonantagon, gravitio, que o ascutas min. Minha cara cleve, tive fartas boas, amigo. La família fartas boas, e a bona, tchu. Vian comprendo as esperanto. Depois de tantos anos, você já compreende esperanto, não? Grande garoto. O grande cleve que está aí na batuta da nossa técnica. Minha cara, mequino. Sheila, tive fartas boas, mequino. Tinha lá telefone, tri-tri-oxês, unic-var, nulo-nulo, yes, Boneg. E minha amiga, cheira no telefone, 3386-1400, mistura da fraternidade. E aquele abraço para todo mundo que nos escuta, mas especificamente agora nesse momento para a nossa equipe, para o meu amigo Geomanso, que já esteve por aqui, que já veio lá de Teresópolis, para o meu amigo Cláudio Soares, que a cada semana se esmera com Esperanto e Notícia Esperantista. Para quem mais? Para o amigo Fabiano, nosso produtor, diretor, né, mole, e mais ainda aquele nosso comunicador também. É, ele que está sendo preparado para um futuro cada vez mais, quem sabe, substituir a gente. Grande garota. E também, para quanto? Para o meu amigo Renault Redmanek, que a cada semana divulga no seu programa à disposição às quintas-feiras à noite o nosso Esperanto. E especificamente para aquela voz maviosíssima da Rádio Rio de Janeiro, a minha queridíssima amiga Julieta. É, Julieta Dulce, ela que é escritora, contadora de história, ela que a cada dia que passa se esmera. Aquele abraço. E, portanto, para todos, aquele abraço desta tarde fraterna do Esperanto, a Língua da Fraternidade. Não podia jamais esquecer de quantos ouvintes, olha, pro Cleto Marinho, lá do... Lá de onde? Aqui de um grupo espírita que fica lá em Nova Iguaçu, que eu não sei agora qual o nome. Não sei se que é Figueira Fernandes, não consigo lembrar. Eu sei que é o Cleto Marinho. Aquele abraço, Cleto. Também para Maria Sônia, lá de Rachoeiro. Pro Janiel de Bangu. E quem mais? E para quantos outros que nós estamos aqui lembrando? Aqui também para a Regina, né? A mãe do Guilherme. Para Maria Cângela, lá da FAO. Para Luciana, da Abolição. E também para quem? Para Isabel, lá da Casa de Geraldo, em Niterói. E hoje, especificamente, nós queremos também dedicar esse programa a um queridíssimo amigo, de todas as horas, ele que tanto fez pelo movimento esperantista e vai continuar fazendo no plano espiritual. E graças a ele, nós temos um movimento, se é tão forte, na Zona Oeste e adjacência, e até pelo estado afora, ele que tanto colaborou, não só no movimento local, mas também no movimento do estado. Ele também sustentou o movimento esperantista na nossa região. Aliás, foi na gestão dele que nós tivemos o Esperanto sustentado cada vez mais em Bangu, em Senador Camará, em Campo Grande, enfim, em toda a região. Ele que também é um dos artífices da criação do Coral de Bangu. Não poderia jamais esquecer do meu amigo, o meu amigo Orandi. Né? O Orandi Pereira dos Santos, ele que é um amigão, que retornou ao plano espiritual, ele que, em função de um problema cardíaco, né, retornou ao plano maior, e que, naturalmente, nos deixa tristes, né, mas felizes porque ele cumpriu sua etapa com um valor incrível. Queremos abraçar os seus familiares, a sua irmã, a esposa, né, e quantos outros familiares que ontem, estando lá no enterro do corpo físico, né, nós vimos tudo, muita tristeza, mas vamos ficar alegre porque retornou ao plano espiritual alguém que muito fez pelos nossos ideais de espírito e sustentou o Esperanto no nosso plano físico. Portanto, aquele querido abraço fraterno para o meu querido amigo e irmão Orandi, e a todos os familiares, aquele nosso profundo sentir. Que Deus abençoe a todos, assim como nosso irmão, em seu retorno ao plano espiritual. Porque é assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes? Como são capazes? Nossa pergunta da semana passada, nós fizemos uma pergunta que foi relativamente fácil, né? E tivemos quantos acertadores? E um acertadores tantos que eu não estou conseguindo nem lembrar todos os seus nomes, mas tivemos um sorteio. E no sorteio nós tivemos um amigo nosso, que vamos dizer o seu nome daqui a pouco. A semana passada, a pergunta que foi, sabendo-se que o Esperanto é uma língua, a língua de todos os povos, ele é uma língua nacional, internacional, regional, e a correta foi na letra B, internacional, né? E valeu um prêmio excelente, né? E que a pergunta para hoje é a seguinte, valendo uma bolsa, né, com o nome Esperanto Língua Internacia. Isso é uma das novidades que nós trouxemos agora do Congresso, que é o que está valendo hoje para você. Porque a pergunta é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Música. Pois é. Então responde pra gente quanto anda. Valendo, hein? Valendo uma bolsa escrito Esperanto Lingua Internacia. Uma bolsa muito bonita, uma bolsa em que você pode naturalmente divulgar a língua internacional. E quanto você vai gostar? A pergunta é a seguinte: qual destas três palavras que deve se colocar na frase em Esperanto, lá vivo estas? Qual das três palavras que vamos dizer daqui a pouco nós deveremos colocar nesta frase, lá vivo estas? Será que é na opção A, bela, lá vivo estas, bela? Será que é na B, lá vivo estas, mal bela? Ou será que é na C, lá vivo estas, nebela? Valendo, hein? Valendo uma bolsa muito bonita, né? Muito bem desenhada, com o nome Esperanto Língua Internacional, ou seja, Esperanto Língua Internacional. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Participa, porque aqui você tem voz. Porque aqui nós temos o quê, meu jovem técnico? A música de hoje. E essa música só poderia ser em homenagem ao meu queridíssimo amigo e irmão, Oredi. Amigo, né? Ele que, como disse agora há pouco, foi um dos fundadores do nosso coral, do Coro Deb, junto com o Alain, nós colaboramos também, com Jussara, com Ailton, com Marielsa, e quantos como a nossa queridíssima Alcione, Marizinha e tantos outros, né? Que fizeram com que a voz do coral de Ubangu se fizesse pelo mundo afora, porque essa música está sendo cantada pelo mundo afora em Esperanto. Vamos ouvir Amigo em Esperanto, em homenagem ao meu queridíssimo amigo e irmão Orandi, com todo aquele carinho possível. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. O encontro de Esperanto da Zona da Mata Mineira será em setembro. Clube de Conversação retorna à Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Centro Espírita Leon Denis prepara evento esperantista. Começam as aulas de Esperanto na Universidade Federal do Paraná. Um giro pelo movimento esperantista. Problemas de saúde cancelam dois concursos esperantistas internacionais. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Entrevista. Uma entrevista aqui no 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, aqui em São Paulo. É, como sempre fazemos a cada ano nos congressos brasileiros, nessa oportunidade nós iremos falar com um queridíssimo amigo nosso, ele que nós conhecemos de alguns anos, Rosner Pavinsky, ele que mora aqui em São Paulo, embora não tenha nascido em São Paulo, né? Vira aqui de São Paulo, né, cara? Ribeirão Preto. Ele nasceu em Ribeirão Preto. Ele é uma das pessoas de uma importância muito grande do nosso movimento, que seja brasileiro em escala internacional. Que é a plesura para o convite, né, Roger Pavinsky? Essas minhas plesuras, Anca, para o convite. Olha aí, cara, que prazer falar com ele, como disse agora há pouco. Você falou o fato que ele ia esses Portugal e Ivano, pelo fato de ser brasileiro, fala português, nós vamos bater um papo. Mas, Roger, que coisa boa ter você como redator de uma das revistas mais importantes do movimento esperantista jovem. Queria que você dissesse alguma coisa, que você falasse alguma coisa, já que muitos brasileiros não sabem quantos brasileiros estão participando desse movimento em escala internacional, além do nacional. A revista Contato, ela é realmente uma das mais importantes, ela tem 47 anos já de idade, é uma revista que ela é lançada, né, ela é da responsabilidade da TEIO, conjuntamente com a UEA. A TEIO é a Associação Internacional, é o Movimento Internacional? É a Associação Mundial de Jovens Esperantistas, né? É a seção jovem da Associação Universal de Esperanto. E é uma revista que já tem, né, 47 anos, já passou, que vários redatores, várias pessoas importantes que já passaram por ela, que já foram redatores. E é um prazer, peguui a redação dela em outubro do ano passado, já lançamos 4 números e estamos dando continuidade à história da revista e implantando coisas novas. Você substituiu um companheiro de que país você substituiu? Eu substituí Paulo Mojaev, que é da Ucrânia, e ele ficou acho que uns 2 anos e meio, né, como redator da revista. Agora, o que significa uma atividade como essa junto ao jovem, né, de modo geral? Como é que você situa-se ou situa o próprio trabalho no movimento internacional? Esperantista, eu acredito até, com consequência fora do movimento esperantista. Ela é uma revista, ela não tem como objetivo somente público jovem. Ela é uma revista que ela não fala sobre o Esperanto, sobre o movimento esperantista. Ela fala sobre vários assuntos, social, político, diversão. Ela é uma revista, né, de cultura e social, que usa o Esperanto, recebe artigos de pessoas de vários lugares do mundo, que dão sua opinião, dão seu ponto de vista, mas ela não fala sobre o movimento esperantista em si. Ela tem uma seção dedicada ao movimento, que ela recebeu essas 4 páginas de uma antiga publicação da TEIO, que falava sobre o movimento, sobre o Movado, né? E, então ela tem agora essa parte dedicada ao movimento, mas ela continua intrinsecamente como uma revista social e cultural que usa o Esperanto como um meio, né, de comunicação entre as pessoas do mundo inteiro. Ela tem uma chamada jovem, né? Mas ela não é somente para jovens, ela é uma revista atrativa para pessoas de todas as idades. Aliás, eu cheguei a ler matérias de outros países, até da África, que você não tem muita matéria, de modo geral, falando de situações sociais da África, né, com base no Esperanto. Agora, você também está muito ligado ao movimento do jovem brasileiro, né? Queria que você dissesse alguma coisa, o que você poderia estabelecer para que pudesse o jovem não esperantista, porque a Raida era escutada também por não esperantista, né? E que precisava, quantos jovens, né, saber de um trabalho importantíssimo que é esse do jovem esperantista e, no caso, do Brasil. A associação, que é a de jovens brasileira, né, ela tem conseguido, ultimamente, uma das novidades que a gente tem conseguido alcançar é a organização de um próprio encontro de final de ano, que é um encontro não formal, que é simplesmente para os jovens, para os amigos, né, se reunirem no final de ano e usarem o Esperanto como uma língua de comunicação, né? Porque a gente não tem tantas oportunidades de utilizar a língua, geralmente é só em congressos, e em congressos tem, tem um programa cheio, né, de várias palestras, assembleia, coisas mais sérias, e a gente tem vontade de, teve vontade de fazer igual uns encontros europeus de final de ano, que é simplesmente, que não é tão formal, não tem palestra, não tem assembleias, é só um encontro mesmo, informal, entre jovens, que a gente está organizando, já fizemos dois, o último foi em Paranapiacaba, em São Paulo, e o próximo provavelmente será em Minas Gerais. Além desses que nós já falamos, que esse ano vai ser o 30º, está sendo o 31º, não é isso? Então, é a BEIO, né? Ela existe aí com alguns jovens que se esforçam para continuar, dar continuidade. E é sempre um motivo de orgulho, né, para nós. Agora, aquela história, o Esperanto é interessante, faz a gente se tornar artista, redator, cantor. Você tem uma faceta meio diferente, você agora é musicista, faz parte de um grupo de música, como é que é essa história? Eu sempre gostei de música, sempre toquei, sempre tive envolvido em banda, e surgiu a oportunidade, isso em 2006, surgiu a oportunidade de eu estar participando de um projeto de música, de rock, em Esperanto. Eu sempre tive vontade de fazer música em Esperanto, então nós lançamos um disco, eu e uns amigos, e temos um grupo que é chamado Supernova. E fomos até convidados para tocar na Europa em 2009, no Congresso de Universal de Esperanto, em Bielostock, tocamos na República Tcheca, na Polônia e também na Alemanha, em 2009. E agora vamos tocar no Brasil pela primeira vez amanhã, aqui no Congresso. Qual está sendo a reação? Diz que foi tanto sucesso que você está sendo, estão sendo badalados em todo mundo, é verdade isso? Então, quando nós lançamos o CD, nós aproveitamos e lançamos um clipe, né? Isso lá já faz alguns anos, e o clipe chamou muita atenção, realmente, fez bastante sucesso, pessoal, porque era um dos primeiros clipes profissionais de artistas que cantam em Esperanto. E aí mesmo, por causa desse videoclipe, desse CD, né, a gente foi convidado para tocar, né, que é no maior congresso de Esperanto, nos maiores, que foi no IOCO, no UCO e também no Festo, que aconteceu na Alemanha. E agora a gente aproveitou a oportunidade, que estamos com um novo guitarrista, de tocar aqui no Brasil também pela primeira vez. Todos são musicistas brasileiros ou de outros países? Essa formação que está agora são todos brasileiros. Na formação original do CD eram brasileiros também, mas um morava na Espanha. Mora na Espanha ainda, né? Ele participa ainda, mas ele não toca como banda. E então são todos brasileiros. São todos da minha cidade, a gente mora junto, porque como era a formação que era antiga, a gente gravou tudo pela internet, nós não tínhamos como ensaiar. E agora a gente tem como ensaiar e fazer um show. Qual a tua impressão com relação a esse festival de cinema? Achei uma coisa importantíssima, extraordinária, inclusive. Um jovem, esse rapaz da Rússia, Alexander, que vem ao Brasil com filme de vários países, estabeleceu um festival de cinema esperantista. Achei isso fenomenal. Para você que já vem lidando com esse tipo de atividade, qual está sendo a reação de modo geral? Isso realmente é super importante. É o primeiro festival de cinema Esperanto que vem fazer essa tentativa de juntar os filmes que foram dublados em Esperanto, ou foram criados mesmo na língua internacional, e mostrar para o público que geralmente não tem acesso, né? Não teve acesso a essas produções. Então é muito importante. Agora, quais países? Eu entrevistei o Alexander, né? Ele que é de uma cidade lá limítrofe, né? Ásia com Europa, né? Ele falou de alguns países, se não me engano, 15 países estão representados, né? Você mais ou menos sabe com detalhe com relação a isso. Além desse programa que não é concorrido, que é a apresentação de filmes, tem um programa que é um concurso, onde pessoas de vários países, assim como ele disse, mandaram seus vídeos curtos para concorrer a 3 prêmios, né? Vão concorrer e vão ganhar um prêmio. Que interessante, inclusive do Brasil. Inclusive do Brasil, eu estou participando. Ah, que abona. É interessante que nós conhecemos um amigo, que ele está muito ligado a esse assunto. Existe atualmente na internet um concurso de um filme com 3 minutos, não sei se você conhece, e que ele foi um dos vencedores. Acontece todo mês, eu achei muito interessante esse trabalho. Mas, Roger, né, que boa, que coisa legal você estar à frente dessa tarefa. Agora, com relação a essa atividade, quase finalizando, do jovem como um todo, você que já foi, que é ainda integrante da Juventude Brasileira Esperantista, quais são os planos futuros, assim, poucas palavras, com relação a ter mais jovens no movimento, algo cada vez mais dinâmico? É, isso é uma coisa, assim, importante, mas ao mesmo tempo muito difícil de se organizar, porque além das situações internas que se tem que desenvolver, né, como tem bastante coisa e não tanta força assim para fazer, né, não tantas pessoas. Então a gente principalmente tenta trabalhar na parte desse encontro, que é o Nova, que é esse encontro informal. A gente tenta, todas as nossas forças assim estão dedicadas a... Lógico, a gente teve agora todo esse trabalho que é desenvolver esse congresso, né, o Congresso Brasileiro de Jovens Esperantistas, e agora terminando isso, a gente vai dar continuidade a fazer o próximo encontro, que é esse encontro informal, que provavelmente vai ser em Minas Gerais. Que bom. Também nós sabemos que existe uma série de outras atividades que você desenvolve, né, e naturalmente a gente observa que há um interesse maior cada vez mais do jovem, embora com as limitações que você está colocando, não é isso? Agora, com relação ainda à revista, você recebe todo um apoio da Associação Internacional de Esperanto, já que ela que é uma espécie de sustentadora, vamos dizer assim, dessa atividade, principalmente financeira, não? Sim, então, eu sou redator, mas toda a parte logística, sim, fica com a Associação Universal de Esperanto. Eu sou responsável por coletar os artigos, instigar as pessoas a escreverem para a revista e fazer toda a parte de marketing, né, que tem fazendo. Então, um trabalho em comum, assim, entre eu, redator, a parte do design gráfico, né, e a parte logística que fica a Associação Universal de Esperanto. Que fica na Holanda, lá em Roterdã, né? É, a sede fica em Roterdã, na Holanda. Cara, que é o presunto para o olho convite, né, Caí? Me espero que vi resto longo tempo, que é redatora de teu grava, Caí Falma, esperantista Revu, Caí vem lá está e voltou. Estou dizendo para ele que prazer saber que tem um companheiro tão ativo no movimento, né, e que ele diga suas últimas palavras. Eu agradeço muito a oportunidade dessa entrevista e convido vocês a conhecerem a revista Contacto. É uma revista que serve tanto para quem está começando, para quem já aprendeu, para melhorar o seu nível da língua e usar a língua, né? E receber... É muito interessante, tem artigos do mundo inteiro, então eu convido vocês a conhecerem. Tem um site da revista, que é contacto.teio. Que é tejo.org. Cara, que apresuro. Via lasta e vorto, ainda esperando, bobole. Corandão com o tio e cai bona nosso contado. Vocês querem a tradução depois de tantos anos? Ah, que encontramos bem. Eu vou traduzir ainda, coisa assim. Está desejando saudações cordiais a todo mundo. E terminamos mais uma entrevista no nosso 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, o 31º Congresso do Jovem Esperantista Brasileiro, assim como do Congresso Pan-Americano Esperantista. Para vocês que nos escutam, diz ali oportuno, até outra oportunidade. Rádio Rio. Comunicando, Givanildo Costa. Olha só o que a Sato Reiko disse lá do Japão. Graças ao Esperanto, eu sempre desfrutei de um íntimo contato com o exterior. Você gostou? Eu gostei muito. E você, vai se tornar esperantista para falar com o mundo inteiro? É uma alegria só, é uma felicidade sem par. Gostou? E que alegria escutar o Coral de Bangu cantar Amigo, mais uma vez, em homenagem ao meu queridíssimo amigo e irmão, Orandi, já no outro lado da vida. Também aquele abraço para Cláudia, sua filha, e para os demais familiares. Porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Problemas de saúde cancelam dois concursos esperantistas internacionais. Um oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Acontece no dia 11 de setembro o 5º Encontro de Esperanto da Zona da Mata Mineira. O tema central será o papel do Esperanto no século XXI. O professor José Passini vai palestrar sobre o assunto. Maria Nazaré Laroca e Saulo Salgado Vanderlei também vão fazer preleções. A cantora Dirce Salles é o destaque da parte artística. O filme Nosso Lar será exibido com legendas na língua internacional. Livros esperantistas serão sorteados. As atividades vão das 8 da manhã às 5 da tarde, nas dependências das Faculdades Unificadas Docton, localizadas na Avenida Getúlio Vargas, número 635, em Leopoldina, Minas Gerais. Recomeçaram no dia 3 de agosto as reuniões do Clube de Conversação da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. As sessões destinadas exclusivamente para a prática da língua internacional neutra ocorrem às quartas-feiras, às 6 da tarde. É necessário que os participantes hajam concluído o curso básico de Esperanto. O Clube de Conversação é coordenado por Aloísio Sartorato. Também no dia 11 de setembro ocorre o 10º Encontro Espírita Esperantista do Centro Espírita Leon Denis. Os 120 anos de nascimento de Ismael Gomes Braga serão o tema do evento. O professor Paulo Andrade vai palestrar sobre o assunto. Haverá também apresentações artísticas. As atividades vão das 8h30 da manhã à 1 da tarde. O Centro Espírita Leon Denis está situado na Rua Abílio dos Santos, número 137, em Bento Ribeiro. Problemas de saúde cancelam dois concursos esperantistas internacionais. Detalhes com Julieta Dulce. Começam nesta semana as aulas de Esperanto do Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná. Serão oferecidos 3 níveis de cursos de extensão, com início nos dias 10 e 13 deste mês. Cada turma terá um total de 30 horas aula. Embora os professores sejam voluntários, será cobrada uma taxa administrativa de R$ 60,00. O estudante deverá adquirir o material didático composto por um livro e um CD ao preço de R$ 32,00. Os novos alunos devem fazer o pré-cadastro pela página www.selim.institucional.ws. Posteriormente, devem dirigir-se à Secretaria do Selim, na Rua Dr. Faiva, em 405, quarto andar. A secretaria funciona de segunda a sexta, das 2 da tarde às 18h45. Detalhes pelo telefone 41 operadora 3360-5101. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O músico italiano Manuel lançou o CD Duon Voce Tutti Core com música em Esperanto. O Congresso Universal de Esperanto de 2013 acontecerá em Reykjavik, capital da Islândia. O escritor pernambucano Sebastião Pimentel de Assis publicou o romance originalmente escrito em Esperanto e é senhorou Victor Vivas. A Rádio Rio de Janeiro transmite aos domingos às 7h15 da noite o programa Espiritismo Evangelho Esperanto. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Os concursos internacionais de fotografia e o literário Liro não vão ocorrer neste ano. A notícia foi divulgada em Moscou na última semana pela direção da revista La Ondo de Esperanto. O motivo do cancelamento é o atual estado de saúde da secretária dos certames, Halina Goreka. Ela terá de submeter a um transplante de rim, o que forçou a família a se mudar para a capital russa. Em nota publicada no site da revista, o redator-chefe e marido de Halina, Alexander Korshenkov, pede desculpas ao movimento esperantista mundial. Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, passiva com a gente, quero que você diga. Qual destas três palavras se deve colocar na frase em esperanto? La vivo estas. Será que é na opção A? Bela? La vivo estas bela? Será que é na B? Malbela? La vivo estas malbela? Ou será que é na C? La vivo nebela? La vivo estas nebela? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Quer a tradução? Vou facilitar, hein? A frase em português é: a vida é bela. Valendo, hein? Valendo uma tremenda sacola para você passear por aí, com o nome escrito em esperanto, hein? Esperanto, internacional, língua, para todo mundo, é. E você vai ganhar para doar para sua esposa, para sua filha, enfim, é uma bolsa que vai impressionar você. Participa conosco, porque a semana passada, esqueci de dizer, realmente, os participantes foram a Shirley, minha amiga Shirley, que ganhou duas entradas para participar lá da atividade. Eu estava lá no Cine Glória, né? Do meu amigo José Cossino, ela ganhou duas entradas. E o Júlio Caldas, de Botafogo, que ganhou um CD Esperanto Mia Passio, que é o último CD lançado após a desencarnação da nossa queridíssima Vera Jordã, e que o meu amigo Júlio Caldas pode apanhar na cooperativa, está lá à disposição. Porque hoje está participando quanta gente? Nossa, olha só, todo mundo dizendo, grande parte dizendo que a letra é A. A Regina Diana está dizendo que a letra é A, minha amiga Regina Diana, de um engenho novo. A Lenice Campo Grande está dizendo que a letra é A. A Tânia Regina do Caxambi está dizendo que a letra é A. A Lucila de Campo Grande está dizendo que a letra é A. O Isaldino da Ilha do Governador está dizendo que a letra é A. A Yarani Fadid estava meio assumida, minha amiga Yarani. De Cordovil está dizendo que a letra A, está mandando aquele abraço. Está na escuta, obrigado, garota. A Érica de Caxias está dizendo que a letra A, está mandando aquele abraço. Obrigado, minha jovem. Está dizendo que a letra é A. A Priscila de Caxambi está dizendo que a letra é A. Obrigado, Priscila. O Marcos Halec do Grajú está dizendo que a letra é A. É, e que mais? Ih, é tanta gente, todo mundo... chegou agora, acabou de chegar aqui agora. O José Roberto Mota da Silva, meu amigo José Roberto. Aliás, que é um dos fundadores do canal, meu amigo. E tá dizendo assim: Givanildo, meus sentimentos e o meu apoio aos familiares do Arandi. E para você, um grande abraço. É realmente, meu amigo José Roberto, nosso irmão retornou pro outro lado, não é? De onde todos nós somos originários, isso mesmo. E ele está feliz da vida porque cumpriu seu trabalho com muito amor e com muita dedicação. E não poderia jamais deixar de falar isso aqui. Ah lá, cada dia que passa ele se esmera, né? Meu amigo José Vicente de Brás de Pinto está dizendo assim: a união entre dois seres se estima um pelo outro. São laços se rompendo pouco a pouco, a cada dia, podendo fazê-la despencar a qualquer momento no abismo da separação. Mas ainda há esperança em atá-los com fortes nós da confiança e do companheirismo mútuo. Muito obrigado, esse garoto vai longe. Parabéns, você falou grande verdade. Vamos passar por esperança aí, meu jovem. Participa com a gente, quero que você participe urgentemente, porque a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico. O livro Esperantista em Foco. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. Segundo Gaston Varinguian, todos os anos acontece uma verdadeira peregrinação para os congressos universais de Esperanto. Pessoas dos mais diversos países reúnem-se a fim de trocar ideias e experiências em prol da divulgação da língua internacional neutra ou simplesmente para desfrutar do ambiente de confraternização que envolve essas reuniões. De toda forma, ninguém deixa de se emocionar, podendo-se dizer que é uma experiência das mais marcantes. O evento máximo do esperantismo internacional é um encontro carregado de simbolismos e significados que vão muito além da simples reunião de falantes de um idioma. Desde 1905, os congressos universais acontecem quase ininterruptamente. Trata-se de um fenômeno único no mundo. Não há necessidade de tradutores e todos os povos sentem-se em pé de igualdade para discutir os mais variados assuntos. Lázaro Luiz Amenhof, em agosto de 1905, proferiu a seguinte frase lapidar: "Hoje, entre os hospitaleiros muros de Boulogne-sur-Mer, não se reuniram franceses com ingleses nem russos com polacos, mas pessoas com pessoas." Estava aí a chave para o entendimento dos povos e a transformação do indivíduo. Precisamente essa dimensão humana serviu de mote para o escritor holandês Zico Marcos Sikosek conceber o livro Sed Homoi con Homoi, publicado pela Associação Universal de Esperanto. A obra aborda a história de todos os congressos até o ano de 2005. Fala, inclusive, na primeira vez em que o esperanto foi posto à prova, num encontro ocorrido em agosto de 1904, entre as cidades de Calais, na França, e Dover, na Inglaterra, por ocasião de uma competição de barcos a motor. Faz referência também aos congressos ocorridos no Brasil, em 1981 em Brasília e 2002 em Fortaleza. Sikosek é minucioso, dando detalhes tais como instituições e indivíduos organizadores, número de participantes e principais temas discutidos em cada edição. Ao todo, são 91 capítulos distribuídos ao longo de 197 páginas com fotos e ilustrações relevantes. Sed Homoi con Homoi foi escrito num esperanto fluente e simples, em estilo contemporâneo e de agradável leitura. O autor revela que decidiu conceber a obra como se fosse um ensaio, tirando-lhe todo o peso desnecessário. Mesmo assim, o livro é rico em informações, o que lhe confere caráter de documento histórico. Falamos no programa de hoje de Sed Homoi con Homoi, escrito por Zico Marcos Sikosek, publicado pela Associação Universal de Esperanto. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. Desrevido! Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é, participa com a gente. Quero que você participe e diga urgentemente, quero que você diga qual destas três palavras se deve colocar na frase em esperanto. La vivo estas, será que é na A? Bela? La vivo estas bela? Será que é na B? La vivo estas malbela? Ou será que é na C, com a letra ne, com as palavras nebela? La vivo estas nebela. Será que é A, será que é B, será que é C? A minha amiga Eliana está dizendo que a letra A, e ela sempre acerta, hein? La vivo estas bela, pois é. Será que é isso mesmo? E tá dizendo, Givanildo, tô mandando aquele abraço. Quero faturar essa sacola. Pode mexer à vontade pra lá, pra cá, que eu quero que você tire para mim. Minha jovem, se você der certo, tudo bem. Se você der sorte, tudo bem. Aquele abraço, minha jovem Eliane, que é a nossa fã-clube número um, né? É a nossa torcedora principal. Muito obrigado, garota. Porque, meu jovem, que coisa boa. Eu quero apenas dizer pra vocês ainda que... lá no CERJ, nós estamos dando novos cursos, como vocês estão sabendo, a partir desse mês de agosto, e mudamos tudo com respeito aos horários de curso. Cursos que você pode aprender no CERJ, lá na Rua dos Inválidos, 182, às segundas-feiras, curso básico, das 14h às 15h. Depois de 15h30 às 17h, você vai ter curso progressivo com conversação com meu amigo Aragon. E também, às quartas-feiras, de 10h às 11h30, com a minha amiga Márcia Couto, curso básico. Então, nós estamos com três tipos de curso lá no nosso CERJ, que antigamente eram vários. Agora, nós resumimos a três cursos. As segundas e as quartas. As segundas, curso básico e curso progressivo. E as quartas-feiras, de manhã, curso básico. Participa conosco, além dos cursos da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Não deixe de participar conosco, porque a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico, mais música. Mais música pra você. Vamos ouvir minha amiga Vera Jordã cantando pra você. Olha que música bonita. Creditouro, credor. Vamos ouvir, eu quero ver. sangue puro. Tio, este tesouro que me coexiste, que eu me vivo sem você. Se for por isso a ruim, se tudo for morte, se lá for, se desiro e farides, farides da laroim, se lá espero e cantas foro, por solês. Se lá espero e cantas foro, por solês. Melhor rádio. Rádio. Rádio Rio de Janeiro. Comunicando Givanildo Costa. Com essa música da Vera Jordão, impressionante. Essa então é altamente emocionante, emocional. Ela fala da solidão, mas que também acredita na esperança. Essa, a nossa querida Vera, que voltou ao plano espiritual e deixou essa pérola, Esperanto Minha Paixão, Esperanto Minha Paixão, e que nós estamos vendendo lá pela cooperativa. Não estamos aqui lucrando nada, mas apenas divulgando a arte musical que a nossa queridíssima Vera deixou para todos nós. Vamos lá comprar na cooperativa. E está participando conosco a minha amiga Chile de Cordoveltas, em Caleta A. A Lohane, minha jovem Lohane, de 11 anos, participa conosco. Dizendo que a letra A. Cadê você, Lohane? Você nunca mais participou no coral? A Tainá, irmã da Lohane, está dizendo que a letra A. Sentindo saudade de vocês. O Rafael também está dizendo que a letra A. A Aline dizendo que a letra A. O Wynn dizendo que a letra A. Está todo mundo dizendo que a letra A. E você? Não vai participar mais, não? Já estamos quase terminando. Que coisa séria, hein? Oh, que coisa. Que triste. Não fique triste, não. É assim mesmo. Dias melhores virão. A semana que vem tem mais. Estou quase no final. Mas quero informar para vocês que no próximo, na próxima sexta-feira, dia 12, 18 horas, nós teremos o nosso Amarílio Carvalho fazendo mais uma apresentação. Ele travestido de Tiradentes, né? Ele vestido de Tiradentes, falando em Esperanto dessa vez, né? Fido Plena Martiro, o mártir que realmente emocionou todo o nosso país. Vai lá assistir o Amarílio. Vai ser de graça. Ali na Cooperativa Cuidado Esperantista, 47, sob a loja 208. Não deixe de participar. Agora só em Esperanto. Se você não conhece Esperanto, vai que a gente traduz para você. Vai lá. Na próxima sexta-feira, não deixa de ir, na Avenida 13 de Maio, 47, sob a loja 208. E nós estamos quase terminando. Informando também que na cooperativa nós temos vários cursos, inclusive também às quintas-feiras. O único dia das 4 às 5h30, além de outros horários, segunda e quarta, terça e quinta e ao sábado de manhã. E nós estamos querendo informar vocês também aqui. Informa, se você quiser ouvir esse programa e outros, nós estamos registrando aqui no site da Rádio Rio de Janeiro. Como viu esperando o programa, no programa Esperando a Tua Língua da Fraternidade, no site da rádio, os nossos programas. Acessar a rádio, né? O site da rádio, www. radioriodejaneiro.am.br. Clicar o menu programação e logo depois no submenu Esperanto para acessar a página do programa Esperanto a Língua da Fraternidade. Na página do programa, do lado superior esquerdo, acessar a categoria Áudios Programa Esperanto a Língua da Fraternidade. Em seguida, os áudios aparecerão em lista e é só clicar no botão play e de cada um deles para ouvi-lo. Você vai ouvir esse programa e outros mais. Não deixe de participar conosco. E nós estamos terminando, hein? Vamos terminando informando que o Tabernáculo Espírita Paulo Estevo vai apresentar agora com a Regina Márcia no seu teclado, cantando, tocando a música espírita pra gente no dia 28 de agosto, às 4 horas da tarde, lá na nossa casa, na rua Juvencio de Menezes, 578, em Cordovil. Vai lá participar, vai ouvir no dia 28, que coisa legal, em benefício da nossa casa. A nossa casa precisa da sua ajuda, visita a nossa casa, você vai gostar. Você vai gostar e muito do Tabernáculo Espírita Paulo Estevo. E nós vamos mexer pra lá, vamos mexer pra cá, vamos misturar, como diz a nossa amiga Eliane de São Cristóvão. Vamos ver quem foi que realmente foi o agraciado. Olha, não tô escolhendo não, hein? Saindo exatamente pra quem? Eliane, você é de muita sorte. Nunca vi! Saiu pro teu nome, Eliane! Que coisa! Nunca vi tanta sorte junta! Ganhou mais uma bolsa, minha jovem. Vai lá apanhar sua bolsa na nossa cooperativa. Porque se você disse que a correta resposta é a letra A, naturalmente, a vida é bela. Portanto, em Esperanto é Lá Vivo Estas Bela. Você gostou? Eu gostei muito. Portanto, como é que a gente faz, meu jovem técnico, logo assim? Desvendo da Conde. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.